3601, bom dia. Informação Delta, confere. Congonhas, autorizado nível 360. Decola da 10 com curva direita, no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêndulo, nomeia e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120.8, aciona 5526 no transponder. Portão 3601 no correto, portão 10, chama pronto para o SPEC funcionamento. Mike Yankee Alpha ingressa a critério via Juliette ou Pátio 3, Kilo Alpha. e reporta no regresso. Mm-hmm. 301, livre acionar, reporta táxi.